Assim que te conheci, o amor logo senti invadir-me o coração. Se é pecado tanto amar, nunca me posso emendar, morrei sem ter perdão. Se é pecado tanto amar, nunca me posso emendar, morrei sem ter perdão. A toda hora e momento invades meu pensamento, oh cruel destino nosso. Penso em ti e desespero, desejo ver-te e não quero, quero esquecer-te e não posso. Penso em ti e desespero, desejo ver-te e não quero, quero esquecer-te e não posso. Se esquecer-te não consigo, serão remorsos castigo, vai responder a verdade. Remorsos não quero crer, castigo não deve ser, ou são penas ou saudade. Remorsos não quero crer, castigo não deve ser, ou são penas ou saudade.